às ritmos de 867, na frequência de 3.325 kHz, onda tropical, baixa de 90 metros, apresenta... O programa Sombra da Mangueira. Produção e apresentação da Palmeirinha. E aqui está o Palmeirinha para apresentar o programa Sombra da Mangueira. Ouvinte de casa e do auditório aqui da Rádio Difusora Universitária de Guarulhos, quero aceitar de coração, sincero e respeitoso, bom dia do Palmeirinha. Bom dia, Evandro, na cenografia. Bom dia, Vinícius Luciano, lá no transmissor. Estamos nós aqui com bastante honra para apresentar o programa Sombra da Mangueira. O nosso objetivo é estar aqui.